Alô, DJ, dá o seu show, porque agora o Lúcio CDs vai gravar. Como é que é? Minha amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer. Você jamais... Começando a sequência aí pra família Picolé, viu? Família que dá maior valor. Meu amigo Picolé, meu amigo Nenê, eles dão valor também. E onde venho, não importa, pois já passou. Aqui é a boquinha canibando de cerveja. O que importa é saber pra onde... E aí, carroça é festa! Como é que é? Minha meiga senhorita, o que eu tenho é quase nada, mas tenho o sol como amigo. Cavalo também, o nosso amigo seu Zé, lá da ilha, né? Só por aqui. Um abraço pra vocês, estão aqui juntinho. É, aqui. Uma palhoça no canto da serra será nosso amigo. Traz o que é seu e vem correndo, vem morar comigo. Sai do grito pro gato, Pantera! Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. E se for preciso, a gente aumenta depois. Minha querida musa, o Anega Lúcio está na área, um abraço a você. Tem um violão que é meu amigo Netão, sempre do apoio. Uma varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo, meiga senhorita. Vem morar comigo. Tem músicas, né? É só música aí. O Carlos só oferecia que ele tinha pra ela. De repente só tinha um violão, uma casinha, dava de tudo pra ela. No final da história, ele descobriu que ela era estripada. Ela trabalhava na Cefa, Josias. Te liga. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. E se for preciso, a gente... Alô, Ziza, nós marcante. Meu parceiro Pedrinho Cachaça. Tem um violão que é pras noites de... Os seguidores da carroça aqui. Um abraço do Brandinha. Pra lembrar, viu, JP? Ele é patrão. O Pino Fronteiro, JP, gosta. Quando eu toco essa aqui, aí, JP. DJ. Luxuosa carroça da saudade. Uhul! Só na manhã é a carroça da saudade. Eu pensei que nunca ia te perder. Eu? Mas tudo que vejo faz lembrar você. Atenção, Júnior, da portaria. Liberar uma curiquinha aí pro Toninho. De um jeito tão carente, sorriso transparente. Parceiro Crevinho, Morena Luciosa também. Um abraço a vocês. O último da bandeira maior do Mangueirão. E aí, família? É de luxo. Eu era tão feliz, eu não sabia. A buzina da Beth aí, bandeira. Parceiro um Bingo, diretamente do aeroporto, tá aqui juntinho, rompendo fronteiras. E nada mais difícil que viver sem ti. A galera da comitiva, sofrendo pela comitiva da funerária. O frio no meu corpo. A Miriam e o seu único amor. Ela foi expulsa da equipe Triton. Lúcio CDs. Aí, cabeludo! Comidinho, a carroça é festa, como é que é? Volta do cabeção mil grau também, tá por aqui, um abraço a você, nosso amigo Pimpolinho, e da equipe Play, boizinho também da Like de Burrado. Então foi dessa forma que eu percebi. Não quero te assustar, tô me iludir. Comando Wellington Franjinha. Rapaz, tem dois perigosos aqui do meu lado, viu? Do meu lado direito, eu vou te contar. Um sobe e o outro fica no apoio. Tenho que encarar essa decisão de me confessar e abrir o meu coração. É pra você que eu mando flores todas as manhãs, viu? É você que faz meu coração bater. Fátima, também um feliz aniversário pra você. Tá comemorando aqui na carroça. É você que faz meu coração bater a mais em a carroça. Já não sei o que mais eu faço. Presença hoje, Luz do Dieguinho do Caida. Um abraço pra você, tá bom? Aí lá é seu. E o nosso amigo Kleber. Ideia, pressão, é o nome de emoção. Nome de emoção. Wellington Franjinha, Carroça da Saudade. Não dá pra entender o meu coração. Mudou de amizade pra louca paixão. Nosso amigo Paulo também, assessor do Evandro, trabalho. Tamo aqui, um abraço pra você, tá bom? Dos caras considerados velhos tempos de dar pisão aqui no burralho. Ê, meu Deus do céu, daqui a pouquinho aquela sequência pra lembrar. Não dá mais, não dá pra enganar ou querer fugir. Não dá mais, se esse sentimento vai... O nosso amigo Mauro, assessor do vereador Fábio. Um abraço pra você, grande Mauro, galera. Você vê a guarda, tem meu respeito. De me confessar e abrir o meu coração. Da Sandrinha, tá chegando por aqui, um grande abraço do Franjinha. É você. Um abraço mesmo de coração. Invadindo fronteiras. Eita, equipe, carroça é festa, vocês são demais. Já não sei o que mais eu faço pra te conquistar. Se liga e vem depressa que é seu lugar. Esse coração que só quer te amar. É pra você que eu mando flores todas as manhãs. Diria, a gente não se desgrudava o tempo todo, agora nem o endereço. Um abraço aí, a família Almeida. Tamo aqui, um abraço do Franjinha. Conhecia cada pau. Seguidores da carroça, tamo aqui. Bora, Cisa! Cisa e Pedrinho Cachaça! Vivia rindo à toa, hoje choro, morro a cada dia sem ninguém. O Wellington Franjinha comandando. Sem dizer também. Do nosso sonho de se amar pra vida inteira, que era nosso juramento. Olha o Petinho apareceu. Uma nota. E aí, Petinho? Não, que me arrebentou. Bate essa vitória. E a foto do meu grande amor com outro cara brindando seu casamento. E eu que imaginava que você me esperava, louca de saudade. Não sabia dos seus planos que roubavam nossos sonhos, escondendo a verdade. Que em tão pouco tempo foi entregar o nosso amor pra outra pessoa. Foi loucura, ilusão se envolver nessa paixão. E eu que imaginava que você me esperava, louca de saudade. Isso é pra você aí, Laércio! Beija minha boca e eu me entrego pouco. Ela faz tudo pra me agradar. Nossa história é linda, mas... Família Barbosa também! Um abraço pra vocês, bora borrário! Então deixa seu marido vir me procurar. Eu já sei o que dizer. Pegue suas coisas, pode vir. Fernando da Cegonha, patroa! Seu defensor, e vou te perdeu! Descer. Perdeu! Perdeu, pai! Agora ela é minha. Você deixou ela sozinha. E eu soube aproveitar. Olha o shake, Zé Stunário, um abraço! Perdeu, pai, mulher. A vender CD, maluquinho! Escute o que eu vou te dizer. Você bate e maltratado, eu dou o que ela quer fazer. Esparrista de Marituba também, toma a área. Beija minha boca e eu me entrego todo. O Vilso também, nosso amigo Rael de Ituriaçu. Galera do Maranhão, um abraço pra vocês. Ela é casada, mas quer ser. Alô, Chimosa! Então Ana Flor! Me procurar, eu já sei o que dizer. Pegue suas coisas, pode vir pra cá. Ai, barbudo! Sou seu defensor. Perdeu! E vou te proteger. Desejava, sonhava. Te liga nessa música aí, ó. Te liga nesse som. Um amor como você. Como é que é, minha irmã? Pra ela todo dia ter a sua companhia, outra metade. O rei do celular, Buralizo, o Tírico Nenê, rapaz. Juntas. Eu passei, velho. Alô, picolé, eu e você, você e eu só não queria agonia de estar. Madrugada fria, só a te esperar. Daqui a pouquinho a sequência da caixa preta, picolera, não te amestrua. Se você pudesse um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu, depois que o destino cruzou seu caminho com o Tonzinho, hoje ele veio, papai! Eu te amei, me entrei. Meu camarada, ainda valor nesses dois! Não mereço essa saudade, a falta que você me faz. Alô, senhor, simplesmente romântico. Aqui é Lúcio Cedês. Aí, Pedrinho! Que você liga assim do nada, que dorme em camas separadas. A quinta vez que você terminou. Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa. E aí, Bingo! Que eu tô beijando outra porra. Galera do Burralho, pode chegar juntinho. Depois que eu conheci. Não tem hora pra acabar essa parada aqui. Hudson. Entre nós não existia aquela hora. Foi esse o fim que você escolheu. A bandeira. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Solteiro não trai. Solteiro. Zisa, não te amestrua. Sei que o que tá aí, meu coração não te pertence mais. Solteiro não trai, solteiro não trai. E aí, Kleber, o homem de ideia, pressão da área. Você chegou me fazendo feliz, minha vida mudou. E eu sou. Eu e o picolé! Obrigada, amor! Obrigada, amor! Obrigada, amor! Vai! Você me amou do jeito que eu te amei. Foram todos pontos. Diego Macedo! E dá valor nas fronteiras! Tá por aqui na Ilharga! Ele é musa! Bora, gato! Que tá lagada, hein, meu irmão? Mais, e os blues, você nem lembra. Agora o que eu faço com o seu amor? Eu quero ir com você. Não me deixe aqui sem o seu amor. JP, o grande fiel de Santa Isabel, considerado da carroça. Bora, meu JP! Também o nosso amigo Clebão. Um abraço pra vocês. O meu status tá valendo o quê? Sei que é por meu nome. Baraval, Baraval! Já teve sua oportunidade, não aproveitou. Vacilou, não vingou nosso amor. Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou. Como é que é? E aí, meu bem, Nanani nem vem. Igual ela, só uma. Igual você tem sem. Cê quer ver? Você quer ver eu trair, meu bem? Nananina. Da Rafa, também nosso amigo Bezão. Só uma igual você tem. Sem você quer ver eu trair, meu bem? Nananina, nem vem. Igual ela, só uma igual você tem. Sem. Você tem aí amor. A música do Diego e a Juana. Não é vergonha, não. Aqui é parceria, isso que é relação. Diz pra ela, gato. Ela toma cachaça comigo. Não reclama da roupa no chão. Se ela bebe, sou eu quem dirijo. Espero ela no salão. Agora pense aí num casalzão. A música do Diego do tribunal. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga. Que sempre volta. Sabe esses casa Nutella que bloqueia e para de seguir? Aqui não, aqui é casal raiz. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casa Nutella que bloqueia e para de seguir? Aqui não, aqui... Família Miriam, tá por aqui. Meu parceiro Careca também é sua celebridade. Um abraço. Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor. Amar é dividir, não é vergonha não. Aqui é parceria, isso que é relação. Espera ela, Diego. Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão. Se ela bebe, sou eu quem dirijo. Espero ela no salão. Agora pense aí num casalzão. Oh, oh, oh. A gente não liga pro que o povo... Klebe, também do Ideia Pressão. Meu amigo Laércio, um abraço pra vocês, tá bom? Organização dessa festa maravilhosa. Tem muita coisa boa, viu? Um abraço do Brasília. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casa Nutella que bloqueia e para de seguir? Aqui não, aqui é casal raiz. Agora sua saudade é de luxo. Me deu uma vontade de fazer essa parada. Me deu uma vontade de fazer essa parada pra galera lembrar. Daqui a pouquinho, saudade. Quem escolhe a melhor é você. Carroça da Saudade. Aqui o golaço é seu. Gente, detonando. O Ali do Brandinho, Josias, Toninho. E o Tomássimo daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Nosso amigo DJ Fabrício, do premiado Tauá. Um abraço pra você, você sempre. É de luxo. Aqui. Aqui. Na Luxuosa. Luxuosa. Um abraço do Brasil. DJ Wellington. Soube que me amava. Entendi. Soube que buscava mais de mim. Por muito tempo me esperou. Então cheguei. Barbosa aqui de Burralho, um abraço para vocês. Lúcio Cedez, o homem da emoção, gravando tudo. Te entreguei meu coração, me apaixonei. Vai detonando a luxuosa. Carroça da Saudade. Um vício em cada apresentação. Um alô, nossa. O de Fátima. Me apaixonei. Seu Juarez também, um grande abraço pra você. Te amando, te conto, baby. Deixa eu te mostrar como eu posso te... Bora, JP! Lembra aí de Santa Isabel, JP, você é patrão. Agora estou. Pode crer. Vai! Um abraço nosso amigo galego também, proprietário da casa Águias Clube. Um abraço a você aqui. O DJ fazendo clima, te amando, te conquistando. O Joãozinho também do Premier. Um abraço pra você, tamo daqui. Curtindo a Luxuosa, muito obrigado, tá aqui, só de boa. Luxuosa, Carroça da Saudade. Quero te dar, e você me faz sonhar. Daqui a pouquinho, viu, Hudson? Tem DJ do Máximo pra detonar. Bora lá, bora lá. Uhul, uhul. Voltar, eu te juro que dançar colado com você. Luxuosa. Voltar, seu carinho me beijando, me fazendo enlouquecer. No baile da saudade, tô louca pra dançar. Tô sempre na expectativa de te encontrar. Volta. O grande Marquinho. Um abraço pra você, bora Marquinho. Tamo daqui, Sarimbol. Sucesso. E ele dá valor, bora lembrar, bora lembrar. Comando DJ também, o nosso amigo Claudinei, um abraço pra você, tá curtindo a carroça, ele que veio do direto do Caribe pra cá, moleque. Esse aqui, tá comandando aqui, juntinho, o Wellington Franginha. O olhar, o sorriso, um sonho feito pra nós dois lá. amar e se satisfazer. Delírios de amor tão gostoso sentir com você. Um beijo. Um abraço, nosso amigo Cabeção Mil Grau. O Pimpolho também. E o Iago, nosso amigo Arthur. E aí, carroça é festa? Vai pra cima! Ama pra gente se amar e se satisfazer. Carroça é festa. A comitiva líder das fronteiras. Na cama pra gente se amar e se satisfazer. Delírio de amor tão gostoso sentir com você. Ei, Pingo, 00. Me fazer feliz, amor, vem ficar juntinho de mim, amor, vem morar. O meu coração é teu paraíso. E aí, requisitada? Direi também, nosso amigo Biraco, nosso amigo Frazola. Olha o Frazola, o parceiro tá aqui. Como é que é? Bora, bora, bora, bora, bora, bora. DJ Wellington. Comando. O maior fenômeno do Pará. Luxuosa Carroça da Saudade. A Carroça da Saudade. Detona Caceteiro. Diga que não é o fim. Como é que é? Ouça. Família J. Som também, 100%. Dá por aqui um abraço a vocês. Para Nenê. Lembra do armazém, Nenê? Olha a cerveja. Tu sabes que eu te amo e é só você. Foi 20 minutos de descanso, é verdade. Eu vou te levar. Alívio. Pro super dinâmico. Super dinâmico. Bate 7 tosse, dá pra ideia. Ela chegou com fome, com sede. Tocando. Ah, meu Deus do céu. A nossa canção de amor. Junto com o Vandeshow. Por isso vim pra cá. Comigo. Eu vou te levar. Ao delírio. Ao som do super dinâmico. É o mega preferido. Ao som do super dinâmico. É o super dinâmico. Vem pro super dinâmico. É o mega preferido do Pará. Lúcio CDs. Lopes Saudade aí. Lopes Saudade. Como é que é? Carroça da Saudade. O campeão de público no Pará. Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo para prestigiar seu enterro. Acontece que eu não vou me prejudicar, arriscando até perder o meu emprego. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você. Pra cima, cabeludo! Marcar pra cima, cabeludo! Outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo a... Cabeludo e barbudo. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você... Nosso amigo Osmar, também o rei do caramelo. Tá por aqui, um grande abraço pra você. Aqui na festa de Burralho, véspera do Círio. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria... Darlin, também um abraço pra você. Central do Alto Falante. A Carroça da Saudade, nosso amigo Cleber, ideia, pressão também. O nosso sentimento, tá bom? Nosso amigo Cleber é desejando sentimentos a toda a família. Pode crer. Outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Aqui você vai passeando de carroça. E revivendo bons momentos. Bons momentos. DJ Wellington Franginha. Uhul! Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria a esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar Meu parceiro Andarilho tá por ali, só de boa. Carreira sólida, Andarilho. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder. Bora, Mauro! Curte essa aí, ó! Vai! Eu vi você pela primeira vez e logo nasceu. Do jeito que o Pingo gosta, ele não vai mais dormir. Eu não pensei em entregar meu corpo. Alô, Sheik! Mas a você, meu bem, entreguei. E agora, amor, eu estou em suas mãos. É lindo, nós dois, faz feliz meu coração. Te amo, querida, eu preciso de você. Só você, meu bem, só você. Eu quero sempre estar nos braços. Para picolé, lembrando do Estrelinha, picolé. Chacoari também, um abraço a você. Tá por aqui, um grande abraço do Franjinha. Estou louco de amor, vem, só amo você. Eu não consigo pensar em mais ninguém. Cheiro do Toninho, do Josias, ao vivaço aqui atrás da carroça, com Lúcio Cedejo, com o Maluquinho no salão. Pois tudo que eu quero. Amigo Diego Macedo, representando aí o Depósito Macedo. Um oferecimento especial. Um paraíso pra nós. O homem da Tijuquim. Vai de uma tragada. Uma tragada, vai, gato. Estou louco de amor. Meu bem, só amo você. Bora, Borrânio! Se comendo aquele leitão, hein? A grande que passa lá em cima sou eu. Eu já era pé útil. Sou eu aquela estrela que brilha. Sem fotos, pô. Lá em cima sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou as curvas do vento. Sou eu areia do mar. Sou os verdes das matas. Maurício, Marilson Monteiro tá por aqui, um grande abraço pra você. Vamos lá! Pingo do Cadeado, sempre na carroça. Lá em cima sou eu, sou eu, sou eu. O sertanejo que vaga, mundo afora sou eu. É nóis. Sou eu. Mesquita que mandou gravar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Aquela nuvem que passa. Galera dançando saudade, saudade, papai. Burralho em festa. Luciosa aí, ó. Sou Carroça da Saudade. DJ Wellington. É tão lindo o amor que a gente faz. Parece que o mundo foi feito só de paz. Acho que esse filho do careca vai nascer na Luciosa. Fico sem te ver. Preparar tudo. Me bate uma saudade, um vazio sem você. Você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. És a coisa mais linda. Bora, Pedrinho Cachaça! É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor. DJ Wellington Franjinha. Luxuosa Carroça da Saudade. DJ Wellington Franjinha. Uhul! É tão lindo o amor que a gente faz. Parece que o mundo foi feito só de paz. Um minuto e eu fico sem te ver. Explosão pro gato, Bandera! Me bate uma saudade, um vazio sem você. Você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. És a coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim. Mano, saudade, a gente deitona. Só resta agora. Frangina vai comandando. Antigo amor, pra quem teve aquele antigo amor, amor, amor. Todo o amor que eu tinha na vida eu te dei. Abraço minha, Kery, Michele, o Diogo, Tainá, o nosso amigo Maico do grupo Carroça é Festa de Colassi. E recebi de você um adeus tão tristonho. O antigo amor, bye bye. Mas acontece que um outro alguém eu achei, que me respeite e me ama como eu sempre quis. E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz, que não vou procurar mais você. Minha vida se modificou. Amigo Kleber do Ideia Pressão, viu gente? Já falou, o Franjinha tá liberado até 6 horas da manhã. E na festa vai até 6 da manhã, tá tudo com a ideia. Meu Deus do céu! Adeus, meu antigo amor, não preciso mais. Vou direto pro Igarapé com o JP. Adeus, adeus, meu antigo amor. Sente saber, beber lá na farinha. Agora você tem a Luxuosa. Vem você também recordar conosco. DJ Wellington. E recebi de você um adeus tão tristonho. E vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. Mas acontece que um outro alguém eu achei. O Osmar, o rei do caramelo, um abraço para você. Olha, gente, provei um churrasco ali bem próximo do bar, viu? Da melhor qualidade. Quem quiser provar, pode chegar juntinho. O churrasco bem próximo ali, o nosso house bem que se atrás. Meu irmão, pelo amor de Deus, viu, JP? Pai Deguão por lá. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Quatro churrasco, papai. Adeus, adeus, meu antigo amor. Aquela chapa, pai Deguão. Eu consegui te esquecer. Hoje eu vou sair por aí. DJ Wellington Franjinha. Vou beber pra esquecer aquela safada que acabou comigo. É com a Carroça da Saudade. Você sempre vai passear. Passear. Hoje eu vou sair sem rumo certo. Se encontrar um bar aberto, vou Beber até cair. Beber até cair. O homem do alívio. Pois é. Bate, sai, vem, toca. Pela ingrata daquela mulher. 15 minutos de emoção. E aí, cabeludo? Comitiva Carroça, festa aqui. Me apaixonei pela pessoa errada. Eu vou beber pra esquecer esta safada. A Carroça da Saudade. Hoje eu vou sair sem rumo certo, sem encontrar um bar aberto. Vou beber até cair. Tudo que eu planejei deu errado. Ainda fui abandonado pela ingrata daquela mulher. Será que todas são iguais? Vivem passando pra trás. Me apaixonei pela pessoa errada. Eu vou beber pra esquecer esta safada. Já já vai todo mundo pro Igarapé, né? Equipe Carroça Festa na comitiva. Já já todo mundo no Igarapé. 7 horas, todo mundo nu. Eu não posso esquecer. A gente amava a jovem guarda e dançava ei, ei, ei, ei, ei. A saia cada vez mais mini subia a minha atenção. E numa festa de arromba, Baranetão, Baranetão, Baranetão. Ciúme de você ainda tem. O céu que eu prometi eu vou te dar. Sandrinha, é Netão que ele gosta. Netão. Foi que me fez te amar. Carreira solo hoje. Ciúme de você ainda tem. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. O homem dos 15 minutos. Tá por ali. Um abraço no Brasil. Sentado à beira do caminho, eu vivia. Parece pato, mano. Eu te amo, eu te amo. Não cansava de falar. Olhava para o céu azul e o sol sempre a brilhar. De que vale tudo isso se você não me amar? Ciúme de você ainda tem. O céu que eu prometi eu vou te dar. É bom que o Laércio sabe a chave mestre. Ele sabe como botar bastante gasolina. Tu é doido. Ciúme de você ainda tem. Aniversário do Gil Moreno, né? Domingão, domingão. Daqui a pouquinho. Futura vereadora requisitada vai estar por lá. Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Bora, picolé! Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. Carreira solo, picolé, hoje. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Wellington Franzinha comandando. Vai comandando aqui no Burralho. Olha, bora lá, esse o cacete. Meus olhos tristes. O homem do pernil. Não me deixa aqui, meu bem. Sinto falta de você. Aí, Franzinha. Você não sou ninguém. Aí, Freginha, deixa eu abraçar aí o nosso amigo Luiz, lá de Vigia. Está aqui com a gente. E eu já disse, tá tudo confirmado a carroça. Lá em Vigia, meu irmão. Alô, Luiz! Eu não vivo sem você, pois eu sei que vou sofrer. Sem você não existo. Sou pobre. E a Ana Flor. Sem carinho, sem amor. É o nome da emoção hoje, né? Ontem no Caribino fiz o convite. Meu amigo Ziza nas marcantes está aqui cumprindo o convite que foi feito a ele e o nosso amigo Pedrinho Cachaça. É verdade. Os seguidores também. Muito obrigado. A Lora também veio. Tá tudo alinhado por aqui. Tudo pai Neguão. Bate, sai, vem, toca. Do cadeado! Sou pobre sonhador, sem carinho e sem amor. Bingo! Por Deus, outra vez te peço. Lá que tudo vem, vem pra mim, pra viver até o fim. Sei, neném. Lembra da embaixada, vai? Tu e picolé. Tu manda na época serpa cão. Eu vou aprender a falar inglês. Nós já sabe o português. Quer ser importante. Eu sou filho do Raimundo. Proprietário da casa, o grande galego, o nome da emoção. Um abraço pra você, tá bom? O homem da arranjadinha, nosso amigo Laércio. Tá por aqui, sou de boa. Alô, Cleber de Depressão. Tenho vontade. Churrasco pai dela, viu? Cheguei, provei e gostei. Ser grande como o país. Um abraço pro seu amigo Motora, Thiago. Tá por aqui, um abraço pra você. Pra Motora. Bota a buzina dele aí, Bandeira. Bota a buzina então. Americano do Sul. Wellington Franjinha. Eu sei que um dia a minha vez vai chegar. E com esse tal de cruzeiro eu vou ficar com os Estados Unidos. A carroça é festa. A galera aqui invade mesmo. Veio diretamente de Belém do Pará. É. E tem gente da comitiva de Santa Isabel, de Castanhal. Essa comitiva é forte. É de norte a sul, leste a oeste. Importantíssimo. Eu. De americano também. E da Dona Maria. Da boca do Amazonas. E vai! Quero sair pra conhecer. Tenho vontade. Parceiro JP, um abraço pra você, meu irmão. Sem grande. Pensa num cara, pai Degon. Ele veio ao lado da patroa. Eu não deixa ela pegar o carro. Se não. E trouxe o seu assessor de imprensa. Americano do Sul. Assessoria e tudo. É casar, é boçar. Como é que é? Eu sei que um dia a minha vez vai chegar. E com esse tal de cruzeiro eu vou ver. abraço na saudade. Frangina vai detonando em ao destino. Namorar. Nosso amigo Wilson também. O Rael de Turiaçu. Galera do Maranhão, um abraço a você. Vem carroça, vem. No programa de hoje eu atendo com muito amor. Pois é, Marcelo. A cartinha romântica que uma ouvinte mandou. Não tem como esquecer, né, Pantera? Manchada pelo seu batom onde ela beijou. Como se fosse na boca desse locutor. Pra Diego! Se você estiver me ouvindo agora, ligue dizendo: Diego do Tribunal e Ruana. Você mora. Isso aí, né, gato? Sinceramente, eu preciso conhecer. Cada palacada. Essa ouvinte. Aí, Josias. Nosso amigo Diego, dá-lhe uma talagada, tragada. Meu irmão, tudo ada. Agora a sua saudade é de luxo. Quem vai detonando? O Wellington Franzinha comandando. Ela disse que me ama tanto e eu não lhe conheço. As cartas que ela me manda não tem endereço. Você chamou minha atenção desde o começo. Acabe com esse mistério, se não enlouqueço. Se você estiver me ouvindo agora, ligue dizendo onde é que você mora. Sinceramente, eu preciso conhecer essa ouvinte que tanto me faz sofrer. Se você estiver me ouvindo agora, ligue dizendo onde é que você mora. Sinceramente, eu preciso conhecer. O maior espetáculo audiovisual do planeta. Toneladas de som e luz. Um espetáculo pra ficar na história. Não se solte, vem aguarda, quero ver! Vai, picolé! Bora lá! Joelho aguarda, agora pode dançar. Tá liberado aí. Pode dançar, papai. Alô, Laércio. Eu já cansei de brigar contigo, mas eu pensei, não vou mais brigar. Sofro demais para esse castigo. Pra cima aí, Ziza. Porque nasci para te amar. Vai. Eu já cansei de brigar contigo, pensei, não vou mais brigar. Sofro demais para esse castigo, porque nasci para te amar. Bora, borrado! Eu sem você nada é bonito. Família Candido também, lance. Galera de coração, um abraço pra vocês. Como é que é, como é que é? Meu coração fica mais aflito. Olha, amor, só te quero bem. Assim que eu gosto, assim que eu gosto. Caqueado, caqueado, caqueado. Cansei de brigar contigo, mas eu pensei, não vou mais brigar. Sofro demais para esse castigo, porque nasci para te amar. Nosso amigo Ney da Bubuna de Oteiro, tá por aqui, um abraço pra você. Como é que é, garoto? Mas eu pensei, não vou mais brigar. Sofro demais para esse castigo, no privado. Né, babuino? Tá por aqui, só de boa. Escondido, na moral. Olha, amor, só te quero. Cabe mais uma, Lúcio CD. Vamos lá, Lúcio. Bora, picolé. Primo do Rodrigo, sua esposa tá por aqui. Vai vender, maluquinho, vai vender. Olha as carimbas, Luzia. Lúcio, separa um CDzão aí pro Macedão lá do depósito do Macedo. Ele gosta. Vem dançar comigo, o melô da charada. Escute aqui, amigo, é melhor que uma lambada. Quando o JP tá coçado, ele gosta, ele gosta. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Meu parceiro estivesse vivo, com certeza ele tava aqui. Parceiro Calbeca, ele está aqui. Mas tá só na moral, lá do céu, olhando pra você. Que bacana. Um abraço! Nanda Moranguete é o nome da emoção. O homem dos 15 minutos tá por ali, só de boa. Pingo, agora aqui na carroça. Isso é melhor, né? Vai preparando tudo aí, Tom. E você vai detonando aqui em Boalho. ai, ai, ai, a carroça tá demais!